Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Agradecidos a Deus por mais uma vez estarmos aqui e podermos falar sobre o Evangelho, que é o nosso roteiro de vida. É onde nós buscamos o conforto, a instrução, é onde buscamos ensinamentos muito valiosos que têm nos ajudado em nossa evolução espiritual. Todos aqui que conhecem a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo podem atestar isso que eu falo agora, né? Todos nós temos encontrado nesse livro não só consolações, mas muitas instruções, muitas coisas que nos têm ajudado mesmo a mudar o nosso ser. E nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo muito importante que explica mesmo a natureza do Espiritismo. O que é o Espiritismo? Quando o Espiritismo começou, ele começou como uma ciência praticamente, porque eram observações, experimentações. Era Kardec investigando um fenômeno dentro de um método que podia testar a veracidade desse fenômeno. E mais tarde ele começa a perceber que o fenômeno tinha uma inteligência por trás. E essa inteligência nada mais era do que os espíritos, ou seja, os homens que uma vez fora do corpo continuavam vivendo. E esse fenômeno começou a revelar o conhecimento de leis que até então a humanidade podia até saber algo em torno delas, mas não sabia muito, sabíamos bem pouco sobre realidade espiritual. Sabíamos tão pouco sobre a realidade espiritual que até duvidávamos da existência da realidade espiritual. E veja que a humanidade sempre teve provas da existência de vida espiritual, sempre teve. As manifestações espirituais sempre aconteceram. No próprio cristianismo, as aparições de santos, dos anjos, eram o testemunho da existência de vida espiritual. Só que muitas vezes as pessoas, sem compreender esses fenômenos bem, sem entendê-los bem, deixaram reservado apenas no campo da crença, sem maiores possibilidades de comprovação. E no Espiritismo nós tivemos uma fase de muitos fenômenos que foram documentados, que foram atestados, que foram garantidos que eram verídicos, que comprovavam a realidade espiritual. E nós tivemos um evento extraordinário na humanidade que também provou essa realidade espiritual, que foi com Jesus. Mesmo antes de Jesus existiram fenômenos que provavam essa realidade espiritual, mas com Jesus foi de uma forma espantosa, porque todos viram a sua morte, todos viram o seu martírio e ele ser colocado na cruz. Todos viram que ele morreu, que ele tinha sido sepultado, mas depois de algum tempo, eis que vem notícias de que ele estava vivo. E ele então aparece em espírito, inicialmente para as mulheres que foram visitar o seu túmulo, 3 dias depois da sua morte. Depois ele aparece para os discípulos, depois ele aparece para um grupo maior de pessoas. E Jesus então demonstrou para aqueles que eram seus seguidores iniciais a realidade espiritual. É interessante que em Jesus nós temos um conjunto de ensinamentos tão grandiosos para o homem, e aqueles que puderam absorver diretamente de Jesus nunca tiveram dúvida desses fenômenos. Mas como acontece? A gente muitas vezes acredita nas coisas das pessoas que nós conhecemos e que testemunharam os fatos. Mas quando vai passando de geração para geração, o que que acontece? Muitas vezes aquelas histórias, elas vão sendo consideradas como de ficção, inventadas, porque as pessoas passam a não acreditar mais que é possível. Com o tempo, à medida que os fenômenos vão se distanciando, parece que a credibilidade sobre eles vão se perdendo. Por isso que hoje, no mundo, quando a gente observa os críticos do cristianismo, das religiões, dizendo que tudo é invencionice da mente humana, é tudo ilusão, Porque eles não tiveram a possibilidade, como muitos tiveram, de testemunhar fenômenos que comprovam a realidade espiritual. Por isso que dá para entender até o raciocínio de alguns materialistas, quando eles dizem que não há essas provas. Mas não há essas provas para eles, dentro da visão de mundo deles. Mas para outras pessoas, essas demonstrações ficaram de moda assim, inequívoco. E essa grande demonstração que Jesus deu da realidade espiritual é algo que mais tarde se repetiria na história do cristianismo. Porque a espiritualidade sabe disso, que à medida que as pessoas que testemunharam os fenômenos impressionantes, que provam a realidade espiritual, vão desencarnando, os que ficam, que ouviram os relatos, muitas vezes não dão credibilidade. Acham que as pessoas estavam enganadas, ludibriadas, que elas não entenderam de fato alguma situação e interpretaram como tal. E é por isso que a espiritualidade sempre produziu fenômenos continuamente para chamar a atenção da humanidade para a sua realidade espiritual. Só que durante muitos séculos o homem ele teve dificuldade de se relacionar com essas comunicações do mundo espiritual. E era algo que já estava previsto por Jesus. Ele, numa certa ocasião, disse então para os discípulos que ele mandaria no futuro um outro consolador. Mandaria algo que traria para aquelas pessoas que buscavam os ensinamentos de Jesus, algo que fizesse relembrar os ensinamentos de Jesus, e mandaria algo que faria ou que traria novos ensinamentos. É o que a gente lê lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e no versículo 26, quando ele disse, olha, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai me enviará, que enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus, quando ele faz essa afirmação, então, para os discípulos, era porque ele já sabia que com o tempo eles teriam necessidade de novas revelações espirituais. E ele fazia nessas colocações também uma promessa para a humanidade futura. Viriam novas comprovações daquilo mesmo que Jesus tinha ensinado. E ele, quando fala, vos fará lembrar tudo o que eu ensinei, é porque ele sabia que os homens esqueceriam o seu ensinamento. Como nós fazemos ao longo da vida, não é assim? A gente não esquece, na nossa curta existência aqui de alguns anos na Terra, a gente não esquece, muitas vezes, inúmeros valores, inúmeros princípios que nós sabemos que temos que conservá-los. Nós, como parte da humanidade, também fazemos isso nas épocas, nas eras. Esquecemos lições preciosas de Jesus. Basta a gente fazer uma releitura dos livros de história e a gente vê o que se fez em nome do cristianismo durante 2000 anos. Quantos erros, quantos desacertos. Mas Jesus sabia que isso aconteceria, por quê? Ele, como um espírito muito sábio, um espírito profundamente conhecedor das leis divinas, sabia da dificuldade dos espíritos que estavam recebendo seus ensinamentos. E que com o passar do tempo, muita coisa ficaria esquecida e que precisaria ser relembrada. Por exemplo, essa da comunicabilidade dos mortos com os vivos. O mundo cristão, ele teve sempre muita dificuldade de lidar com isso, com essa possibilidade dos vivos se comunicarem com os mortos. Porque existia lá uma proibição em Moisés, porque existia um medo muito grande de lidar com aquilo que chamavam de sobrenatural. Então, o que foi mais fácil, né? Com o medo, a gente recuar. e passar a considerar que a comunicação dos mortos era algo proibido. Mas é interessante que Jesus mesmo se comunicou com os mortos e demonstrou isso para os discípulos. É aquele momento lá da transfiguração, quando Moisés e Elias aparecem para Jesus, e os discípulos que estavam acompanhando Jesus viram Moisés, viram Elias, viram Jesus que estava com o seu corpo transformado, irradiando uma luminosidade muito intensa. Então, eles até, sem compreender aquilo, que Jesus estava tendo um contato, estava conversando com seres mortos, com pessoas que já tinham morrido há muitos séculos, eles até acharam que era para criar um culto ali, criar tendas onde eles pudessem cultuar aquela aparição. Veja a dificuldade, até mesmo dos seguidores de Jesus mais próximos, de entender o que representava uma aparição de uma pessoa que já tinha desencarnado. Então Jesus, sabedor disso, de que com o tempo as pessoas esqueceriam esses fenômenos, esqueceriam essa possibilidade de comunicação com os mortos, o que que ele acaba dizendo? Que aquele que viria no futuro, não só consolar, ajudar a humanidade nos seus momentos de dor, faria relembrar esses ensinamentos e trariam outros conhecimentos que a humanidade não podia ter. Porque numa época como a de Jesus, o homem estava profundamente limitado no seu conhecimento sobre o mundo. O homem era profundamente limitado sobre o conhecimento sobre o seu próprio organismo, sobre o seu próprio corpo. Era muita limitação intelectual numa época. E Jesus sabia que precisaria vir no futuro novos ensinamentos. É por isso que ele diz que o Consolador traria novos conhecimentos. E é por isso que hoje, quando nós analisamos o Espiritismo, o papel que ele tem de instruir a humanidade sobre as leis da vida espiritual, é por isso que a gente pode dizer que ele é o Consolador prometido por Jesus. Por que então? Vamos analisar a questão assim. Além do Espiritismo, qual outra variação do Cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, trouxe novos conhecimentos? Nenhuma outra corrente religiosa fez isso. Todas as derivações do cristianismo primitivo são muito respeitáveis. Todas as igrejas sérias, conduzidas por pessoas íntegras, sérias, são muito respeitáveis. E reconhecemos que a espiritualidade superior está junto desses homens e mulheres de fé que cultivam os valores do cristianismo. Mas tudo que eles ensinam e falam, e a maior parte do que se ensina e fala nesses meios é realmente algo sincero, que parte do coração, do entendimento deles, mas tudo é praticamente uma repetição do que se vem falando nesses 2000 anos de cristianismo. Nenhuma dessas derivações do cristianismo traz isso que Jesus disse, que está no Evangelho de João, que está lá no capítulo 14, como eu já disse. Né? Que vos ensinará todas as coisas, que trará novos conhecimentos. Quando a gente analisa o que a doutrina espírita fez de nos trazer conhecimentos sobre a nossa realidade espiritual, é aí que a gente percebe o grande diferencial que tem. Isso não significa que a gente menospreze o trabalho, o esforço dos nossos irmãos cristãos de outras denominações, porque a gente sabe que no mundo, todo mundo tem uma tarefa, que no mundo todo mundo tem um papel importante, tem uma missão. Cada um fala para aqueles que estão aptos a entendê-los, a ouvi-los, a compreendê-los. E por isso é um trabalho válido também, porque muitas pessoas ainda precisam dessa orientação, digamos assim, mais básica de cristianismo. Mas nós, na doutrina espírita, nós podemos saber coisas sobre a realidade espiritual que em nenhuma outra denominação cristã se ensinou. E aí as pessoas podem até questionar, falar, mas qual que é a garantia de que isso tudo é verdade? Nós temos aquilo que aprendemos desde o tempo de Kardec, que é o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. O que nós admitimos como realidade do mundo espiritual não é o que qualquer Espírito diz, mas aquilo que entra em consenso entre todas as comunicações obtidas por diferentes médiuns. Então é desse consenso que nós tiramos uma ideia de como é a realidade espiritual. É da análise de inúmeras comunicações vindas de diferentes espíritos, por intermédio de diferentes médiuns, que podemos extrair algumas regras, algumas leis, que nos permite avaliar se aquilo que falam do mundo espiritual é aquilo mesmo. Se aquilo que os espíritos nos relatam sobre a vida espiritual é confiável ou não. Porque nós extraímos dali princípios desses primeiros ensinamentos que os espíritos nos deram. E esses princípios estão todos reunidos aonde? No Livro dos Espíritos. Ali nós temos como que um conjunto geral das condições da vida no mundo espiritual. O que outros espíritos disserem sobre realidade espiritual, a gente pode confrontar com aquilo que o Livro dos Espíritos nos diz, e aí nós podemos então avaliar. Isso é crível ou isso é aceitável? Dá para a gente analisar e considerar que esse relato do mundo espiritual é aceitável? Aí a gente pode aceitar. Ah, isso está muito estranho, vamos aguardar que o tempo nos mostre de maneira mais clara se essa descrição do mundo espiritual é real ou não? Vamos aguardar. Então é assim que a nossa interpretação da vida vem sendo construída ao longo desses anos de espiritismo. Não é simples crença, não é simples aceitação. É a partir de inúmeras pesquisas que ficaram registradas e que nós podemos reler, retomar, analisar, pensar, refletir e que podemos então ir considerando se elas são válidas ou não para nos explicar a realidade espiritual. É por isso que se diz que o Espiritismo ele também é uma filosofia, porque ele nos permite pensar, refletir, raciocinar, rejeitar ou aceitar partes desse sistema. Porque no Espiritismo não existe uma imposição de crença. Ninguém é obrigado a aceitar tudo para se dizer espírita. Você pode, dentro do entendimento que você tem, da sua compreensão, aceitar uma parte e a outra você vai aguardar uma compreensão melhor da sua parte sobre ela. O que mais vai ser importante na definição de nós como espíritas é o nosso esforço em pegar esse conhecimento que nós já somos capazes de assimilar e trabalhar com ele dentro do nosso mundo interior, trabalhando pela nossa renovação. É isso que nos define de maneira melhor como espíritas. Não é se a gente aceita tudo que os espíritos disseram, ou se a gente aceita essa linha de pensamento ou aquela dentro do espiritismo. Não é se eu sou uma pessoa mais voltada para a parte científica do espiritismo ou para a parte religiosa. O que me define realmente como espírita é esse esforço, é esse trabalho de me compreender a partir desse conhecimento espiritual. É aí que eu estou permitindo que o Consolador realmente faça isso que Jesus disse que ele faria, nos ensinar coisas novas, nos descortinar horizontes infinitos de vida, como ele tem feito para muitas pessoas. O problema é que nós, com essa consolação, com esse conhecimento, nós não podemos permitir que para nós o Espiritismo seja como fizemos nas outras religiões. Porque todos nós somos espíritos milenários. Todos nós já tivemos muitas vidas, já passamos por muitas experiências religiosas. As nossas preferências, as nossas afinidades indicam a ligação que nós tivemos com outras ideias religiosas ao longo do tempo. Mas, de uma certa forma, nós passamos por muitas tentativas de compreender a vida, de entender as leis divinas. E o que nós fizemos ao longo dessas vidas, nessas tentativas de religiosidade que nós exercemos? Muitas vezes nós permitimos que a religião estivesse apenas no âmbito exterior da nossa vida. Permitimos apenas que a nossa noção de religiosidade nos desse um rótulo. Sou tal, de tal religião, sou daquela religião, sigo tal ritual ou aquele ritual. E muitas vezes nós só vivemos esses aspectos exteriores da religião. Não permitimos que aqueles ensinamentos mais profundos nos tocassem e nos desacomodasse daquilo que nós somos, e nos impulsionássemos a ser diferentes. É por isso que o Espiritismo nos convida sempre a esse trabalho de reformulação de nós mesmos, de repensar sobre nós mesmos. É por isso que os espíritos chegaram numa época e pararam de produzir tantos fenômenos para despertar a atenção das pessoas para a realidade espiritual. Da mesma forma como Jesus fazia. Durante um período, ele produzia fenômenos que as pessoas chamaram de milagres, para chamar a atenção, mas em seguida, o que ele fazia? Ele ensinava, ele instruía, ele orientava, ele iluminava a mente das pessoas. Ele despertava os potenciais melhores que elas têm dentro delas, ou que tinham. E o Espiritismo faz isso. Observe que nós temos períodos no desenvolvimento do Espiritismo em que nós somos, digamos, despertados para a vida espiritual. Algo nos impressiona muito. Por exemplo, no século XIX, eram os fenômenos de efeitos físicos. As mesas girantes, eram ali as batidas. Mas logo em seguida vem a fase das comunicações inteligentes. Inicia-se um trabalho intenso da psicografia. Final do século XIX, começo do século XX, nós temos a intensificação das materializações. E até poucas décadas atrás, nós tivemos muitos eventos de materializações. Mas era para quê isso? Para despertar, chamar a atenção. Em seguida veio o quê? Instruções, recomendações, orientações. E quando a gente vê na história das materializações a história do Chico Xavier, a gente entende bem essa transição que houve dos fenômenos de efeitos físicos para aqueles de efeitos inteligentes que teriam maior potencial de esclarecer. O Chico, ele foi um médium que ele participou de sessões de materializações de espíritos. Ele doava grandes quantidades de ectoplasma e os espíritos se materializavam. A última materialização que ele auxiliou acontecer foi a do próprio Emmanuel, que se materializou para dizer para as pessoas: daqui para frente, o potencial desse médium não será mais usado para isso. Embora o fenômeno seja importante, seja respeitável, a tarefa dele é outra. E aí, o Chico teve a continuidade da sua missão, mas o que, que ele fez? Ele atuou intensamente como um grande psicógrafo, nos trazendo um conhecimento espiritual extraordinário, sendo o meio que a espiritualidade usou para nos trazer muitas revelações sobre a vida espiritual. E ele foi e exerceu como instrumento esse trabalho de consolador que a doutrina nos traz. Quantas mensagens de familiares desencarnados foram trazidas para suas famílias por intermédio deles? Se contam aos milhares. E quantas estão bem documentadas que servem como prova da vida após a morte também? Então a gente vê que houve uma alteração nessas manifestações. Houve um novo rumo que foi dado, para que algo que fosse mais importante, mais esclarecedor, pudesse acontecer. E é assim que acontece, então. A espiritualidade nos desperta, nos chama a atenção, mas depois começa a nos instruir, para que nos iluminemos. Porque a ideia deles não é que a gente vire, como lá naquele episódio da transfiguração, pessoas que vamos ficar maravilhados com os fenômenos, e vamos ficar cultuando esses fenômenos. Não, vamos pegá-los para aplicar como conhecimento à nossa vida. Saber de um modo inequívoco da vida espiritual tem que ter algo mais importante para nós. Tem que despertar em nós o desejo do quê? De nos melhorarmos para chegarmos em condições ainda melhores nessa vida espiritual. Porque desse conhecimento que nós temos, nós aprendemos que a vida, que a nossa oportunidade terrena, a nossa encarnação, ela é uma oportunidade extraordinária para a nossa evolução. Nós hoje estamos vivendo um dos momentos mais decisivos da nossa evolução, que é a experiência no mundo material, extremamente importante. Então, por isso que eles nos alertam tanto. Então, veja, isso tudo aprendemos com os Espíritos. A valorizar, a amar demais a nossa vida, a fazer o melhor, a exercermos de maneira mais intensa o trabalho de renovação de nós mesmos, de transformação do nosso mundo íntimo, nos melhorando nas nossas relações, Isso tudo de modo demonstrado, comprovado. Então, por isso que a doutrina espírita pode se colocar como o consolador prometido por Jesus, porque nos faz relembrar constantemente dos seus ensinamentos, e ainda mais nos faz conhecer novas coisas que ele mesmo disse que não podia dizer no seu tempo, porque o mundo estava limitado naquela época. Então, nós hoje que recebemos aí as bênçãos desse conhecimento espiritual, nós estamos na condição daqueles que recebemos muito e vemos cumprindo uma das promessas de Jesus. Muitas pessoas pensam, né? Onde está aquele mundo que ele prometeu, aquele reino dos céus? Onde está aquelas bem-aventuranças? Elas já estão acontecendo na vida daqueles que as permitem acontecer na sua vida. Elas ainda não acontecem de maneira generalizada no mundo, mas elas podem acontecer dentro de cada indivíduo, à medida que ele permita que esse conhecimento, inicialmente trazido por Jesus, que continuou e chegou até os nossos dias, e que é confirmado pelos ensinamentos dos Espíritos, permitir que esse conhecimento realmente produza frutos dentro de nós. Que ele realmente seja significativo, que ele realmente desperte o melhor de nós. E acreditem, todos nós temos esse potencial. Todos nós que somos convidados pela espiritualidade a elevar o pensamento, a mudar a nossa vibração, ou seja, mudar o tipo de sentimento, de pensamento que produzimos, todos nós estamos em condições de alcançar isso. Porque a espiritualidade não convida, não chama, não convoca aqueles que não estão aptos para tal. O espírito que ainda é embrutecido, incapaz de absorver ensinamentos superiores, ele não é convidado ainda a participar disso, porque ele ainda está limitado dentro da sua cultura, dentro das suas condições. Mas à medida que ele desperta, que ele permite algo novo na sua vida, ele passa a ter acesso a esses conhecimentos, ele passa a ter possibilidade de renovação. Então, todos nós que já somos despertados por esse conhecimento, que ele de alguma forma mexe com nós, conosco, nos chama a atenção, nos desperta a curiosidade, nos mexe com o desejo de sermos melhores, mesmo que ainda sejamos muito imperfeitos, mas se já temos esse desejo, é porque nós já estamos em condições de alcançar tudo isso. Então é por isso que devemos hoje, com essa mensagem do Consolador, usá-la de uma forma diferente da como usamos todas as revelações que nós tivemos acesso. De uma forma que ela seja mais profunda em nós, que realmente a gente reflita mais sobre esses ensinamentos, medite mais sobre eles, desejando mais transformação dentro de nós, porque tudo sempre começa do desejo. Primeiro a gente precisa saber que algo é possível, para depois desejar, e a conquista vem depois. Então nós precisamos iniciar pelo desejo, por realmente querer essa renovação e essa transformação. E é isso então que nos atesta, que nos comprova a condição da doutrina espírita, do Espiritismo, como consolador prometido. Porque ela tem esse potencial de nos despertar para a renovação, de nos fazermos mais fraternos, mais humanos, mais caridosos, de vivermos mais intensamente os ensinamentos de Jesus. Enfim, de sermos mais cristãos. Quando a gente vê a história do cristianismo, quando a gente lê, a gente se apropria desse conhecimento, a gente vê que enquanto o homem esteve preocupado com as questões secundárias, as palavras que instituíram dogmas, que instituíram rituais, o homem se perde na exterioridade da religião. Por isso que Kardec, quando selecionou para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, ele buscou só aquelas passagens do Evangelho que despertassem no homem o seu desejo de evolução, que são aquelas mensagens, são aquelas instruções de Jesus, convidando o melhor do ser humano a surgir, a florescer. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo nós não temos um estudo minucioso de todos os Evangelhos ali na íntegra. Porque a gente vai ver que muitas passagens entre os quatro evangelhos, por exemplo, às vezes elas não batem. Às vezes elas são contraditórias em alguns aspectos. Para a gente pegar um único exemplo agora, a gente pegar as duas genealogias que tem de Jesus, que há uma diferença nos evangelhos sobre elas. Então a gente vê que essas questões, elas não interferem na nossa evolução espiritual ou na nossa melhoria como ser. Mas o ensinamento de Jesus indiscutível, amai o próximo como a si mesmo, esse é um dos que figura no Evangelho segundo o Espiritismo. Mostrando então que ali nós temos o quê? Aquilo que realmente ficou importante dos ensinamentos de Jesus. Não quer dizer que a gente não vai ler o restante do Evangelho. Devemos ler, devemos estudar, mas o que nós precisamos mais nos nossos dias é compreender a essência espiritual desses ensinamentos e não tanto os detalhes que serviram por tantos séculos para criar separação entre o cristianismo. Quando a gente vê hoje todas as igrejas separadas, todas as igrejas de diferentes épocas, de diferentes regiões, muitas vezes sem diálogo entre elas, o que significa isso? É porque se apegaram em aspectos secundários da mensagem do Evangelho. Se apegaram a questões acessórias que elas não são tão importantes. Agora, quando a gente vê, quando se fala, por exemplo, de ecumenismo, de diálogo interreligioso, em que se busca bases comuns para que as pessoas de diferentes religiões se dialoguem, a gente vê que eles tocam os aspectos fundamentais do Evangelho, que é a questão do amor a Deus, ao próximo, de compreender a necessidade que o homem tem de se unir de forma fraterna, e é o que o Espiritismo vem fazendo desde o século XIX. Vem se pegando nas questões realmente mais importantes, naquelas que nos falam desses valores que vão nos ajudar a atravessar esses períodos de lutas, de provas que nós enfrentamos hoje em nossa evolução. Então é por isso que o Espiritismo também é o consolador, porque desde o seu início ele não se estabeleceu para criar dissensões, ele não se estabeleceu para ser uma religião que ia rivalizar com as demais. O único grande adversário que Kardec, inclusive, identificou e disse que deveria ser realmente combatido pelo Espiritismo insistentemente era o materialismo. Nunca o Espiritismo se colocou como rival das outras religiões. Ele nunca orientou as pessoas para que abandonem as suas religiões e se tornem apenas espíritas. Ele sempre foi o quê? Um núcleo gerador de ideias que ajuda as pessoas a compreenderem aquilo que fora elas não estão conseguindo entender, mas nunca se cobrou da pessoa, deixe de frequentar o templo tal para você poder estar dentro da casa espírita. Isso não existe. Por quê? Porque é cada um dentro do seu entendimento é que vai fazendo as suas escolhas, as suas opções. Enquanto você está feliz, enquanto é fundamental para você aquele meio, é lá que você deve estar. É assim que o Espiritismo vê. Então, nós vemos que desde o início, o Espiritismo teve um papel de aceitação das pessoas de maneira indiscriminada, sem sectarismo, sem querer se segregar. Se hoje, infelizmente, nós temos que nos reunir numa casa que ela é espírita, porque não podemos compartilhar as nossas ideias em outros templos, é porque a intolerância humana não permitiu que isso se estabelecesse. Mas a ideia fundamental do Espiritismo, lá com Kardec no século XIX, é que ele não formasse um grupo à parte das outras religiões. É que ele desse subsídio para que todos os religiosos tivessem elementos, argumentos, para combater o grande inimigo da humanidade. Que é essa noção materialista da vida, em que nós temos que aproveitá-la ao máximo, que nós temos que usufruir tudo, custe o que custar, independente dos males que nós causemos aos outros e ao ambiente que nós vivemos. É essa noção que hoje domina o mundo em tantas áreas, e até em algumas religiões ela está presente, esse apego exacerbado às coisas materiais. É isso que o Espiritismo se propôs a combater no século XIX e que foi o único que ele identificou como real inimigo do homem. Porque o homem, quando ele começa a ter essa visão de materialismo, em que o leva a agir pensando apenas no seu bem-estar, apenas na sua satisfação imediata, é isso que gera no homem a predisposição à violência, à guerra, a usurpar o direito dos outros. Então foi esse o grande adversário, e que até hoje o é para o Espiritismo. Por isso que nós somos convidados sempre pelos Espíritos, através de milhares de mensagens, a não nos apegarmos às coisas materiais, utilizá-las com sabedoria, com amor, com a capacidade de torná-las elemento de progresso nosso e do próximo, mas nunca nos escravizando a elas, nunca nos tornando propriedade dos bens materiais, sempre entendendo que eles é que são, na verdade, empréstimos divinos que nos são concedidos para a nossa evolução. É isso que nós temos aprendido com o Espiritismo, que nos desapeguemos, então, desse desejo tão grande da posse pelo material. E da posse não só de objetos, mas da posse de situações, de circunstâncias, de pessoas. É isso que temos aprendido no Espiritismo. O desapego de tudo que é do mundo material. Que não significa menosprezar, que não significa ignorar o valor que eles têm enquanto estamos aqui, mas é dar-lhes o valor justo, nem menos nem mais. Reconhecer que são itens da vida para que nós evoluamos e não para que fiquemos estacionários, como muitos fazem. Muitos de nós, embora tenhamos concepções espirituais sobre a vida, concepções espiritualistas, estamos nos tornando, nos nossos dias, verdadeiros escravos da matéria. Nós somos escravos da matéria em querer comprá-la, adquiri-la. Nós somos escravos da matéria quando nós acreditamos que apenas ela é capaz de nos fazer felizes. Nós somos escravos da matéria quando nós permitimos que a nossa vida seja automatizada apenas na rotina, apenas no trabalho material, e esquecemos os nossos potenciais afetivos, intelectuais, que precisam ser desenvolvidos. Então nós temos que considerar hoje que não podemos permitir essa escravização do espírito à matéria. A nossa vida hoje, ela é muito propensa a isso, como sempre foi na história do espírito em evolução na Terra. Mas nós somos muito propensos hoje a nos escravizarmos por desejarmos possuir, desejarmos reter bens, situações, pessoas, quando na verdade nós aprendemos com Jesus e aprendemos com os Espíritos superiores a nos desapegarmos. Nos desapegarmos de que forma? Amando mais intensamente, sendo capazes de renunciar de maneira mais firme, mais decisiva, quando se faz necessário, para que não venhamos a entrar em conflitos desnecessários com o próximo. E quantos não estão hoje vivenciando esses conflitos intensamente, criando disputas ainda tremendas, porque não conseguem se desapegar? Preferem muitas vezes perder o vínculo com um irmão do que se desapegar de um bem material, por exemplo. Então precisamos, com todo esse conhecimento espiritual que temos, verificar se hoje ele está sendo realmente para nós um elemento de libertação. Se realmente hoje nós estamos aproveitando essa revelação divina, a terceira revelação, o Consolador Prometido, como uma forma de nos desapegarmos do mundo, de nos apegarmos da nossa vida, de nos desapegarmos das nossas convicções, que muitas vezes têm nos criado empecilho à nossa evolução, até intelectual, de nos desapegarmos de tudo que tem representado atraso em nossa vida. Por isso que devemos, ao receber os ensinamentos espirituais, seja através de uma leitura que façamos, de palavras que ouvimos, que nós realmente meditemos profundamente o que temos feito da nossa existência e o que aquilo diz respeito a nós, o que aquilo tem o potencial de nos dizer algo sobre o que temos sido. Porque nós somos seres que estamos aqui para um processo de mudança permanente, de transformação contínua. Nós não podemos ser a mesma pessoa de 20 anos atrás. Nós temos que ter algo novo dentro de nós. Nem que seja a esperança de que um dia conseguiremos ser diferentes. Nem que seja a vontade de continuar ainda lutando para um dia sermos diferentes. Algo dentro de nós tem que ser novo a cada dia. É isso que nos dá força na evolução. É isso que nos impulsiona e é isso que nos ajuda. E sabe como fazemos para ter esse algo novo a cada dia? É renovar as nossas esperanças, revendo os conceitos que nós já aprendemos um dia, relendo aquelas obras fundamentais que nos ajudam a compreender a vida, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um outro livro que nós um dia nos iluminamos com a sua leitura, retomarmos ideias importantes, valores fundamentais da vida que um dia cultivamos, retomar ideais. É acreditarmos nesse potencial divino que todos nós temos de renovação. É isso que nós vamos usar para a nossa renovação diária. Por isso que não podemos permitir que a rotina nos tire os nossos momentos diários de uma meditação um pouco mais profunda sobre o sentido da vida. Nos tire essa rotina, a leitura de algo que nos ajude a pensar mais profundamente sobre a vida. Quantos de nós não fazemos isso diariamente? Acordamos e automaticamente retomamos rotina que vai nos tirando qualquer possibilidade de refletir, de pensar no nosso mundo interior. E quando nós chegamos no final do dia, nós estamos tão cansados que tudo que nós queremos é cair na cama e dormir profundamente. Esquecemos até aquele momento mágico, extraordinário, que nós podemos ter a nossa audiência pessoal com Deus, que é a oração, e nós acabamos esquecendo esse momento. Então não podemos permitir que essa rotina que nós vivemos hoje aí preso nos tire essa possibilidade de renovação. Renovar-se então se dá por aquisição e retomada de ideias superiores e através da meditação, através da prece, que é a forma de ligação que nós temos com Deus e com a espiritualidade maior, que tem o potencial de nos responder através desse mecanismo da prece e despertar em nós o melhor das nossas forças, o melhor das nossas energias e que nos dá esse impulso para viver. Que Jesus nos abençoe a todos, que essas reflexões possam nos ajudar na nossa evolução espiritual e que possamos agradecer sempre a Deus essa oportunidade bendita que nós tivemos de ter esse conhecimento espiritual. É algo que tem um valor tão grande para nós, é algo que tem uma importância tão grande que devemos agradecer por ele todos os dias. Muito obrigado.